então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos terça-feira, 11 de março de 2022. Então, vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Ora, então, espero que vocês estejam todos bem desse lado, com muita saúde, é o que eu desejo. Ora, para quem trabalha, muita coragem, que o tempo hoje está um bocadinho virado a chuva, e que nós tivemos dois dias bestiais de sol, mas ainda estamos no inverno, não é? A gente tem que pensar nisso ainda. Então, boa coragem para todos, e para todos os doentinhos também, muita coragem, muita saúde, e para quem viaja, quem anda nas estradas, também muita coragem para eles. Então, vamos começar com as nossas músicas nesta terça-feira da manhã românticas, e vai ser, vamos já começar então com Agatha, tá bonito. Ela diz que está bonito, mas isto não está nada bonito, não é? Então, mas olha, temos que passar a nossa vida conforme a gente pode, não é? Então, temos que pensar essas pessoas que andam aí na guerra e estas criancinhas estão a sofrerem. Então, olha, boa coragem para todo mundo. O santinho diz, está sempre um final feliz, desta vez não vai falhar. Mas quando cheguei à multidão, tinha tanta animação, e o moreno não o vi. Será que não veio ou já está noutros braços a bailar? E então pensei para mim, dançar, dançar entre a multidão, do corpo colado, mão dele na cintura, passito, passito, baby, eu não resisto à doçura, e o coração já faz mundo, já fico louco, já fico maluco, e esse morenito já não te sai da cabeça, tu és o amor, só tu tens tudo o que eu precisa. Bonito, bonito, oh, foi um bailarico, oh, que o amor chegou. Let's go. Ora, 9:10:25 e então abrimos a nossa emissão o fim de semana à porta com Agatha. Agatha é uma cantora que vai estar cá em Orleão no dia 30 de abril em São Mamãe, São Privé, na sala de festa em São Mamãe, São Privé. Então, você tome já nota nesse dia que, se quiserem dar uma voltinha até lá, podem. Então vamos começar com as nossas canções e vai ser então A Crise Está Instalada. É verdade que está cá uma crise no mundo, está tudo a subir, a gente daqui a pouco nem de carro pode andar, temos que comprar as bicicletas elétricas para ir a qualquer lado, ou até mesmo a Portugal, não? Está a ficar mal para a gente ir até lá abaixo. Então vamos ouvir A Crise Está Instalada. E o barco está a afundar, é os impostos a subir. E continuamos então com Promessas, Promessas. Estou

Ora então, e vimos de ouvir Irene Costa, é o bicho que foi pedido da parte de Salomé para a sua melhor amiga Pamela. Então, um ótimo dia para elas. Então, e vamos continuar com a nossa emissão, o fim de semana à porta, e vamos continuar com Agatha Fasta a Vida, e depois passaremos uma página de pub e a seguir viraremos com as nossas músicas. Então, até já. Eu já cansei de estar cansada de lutar. É no sábado 12 de março, às 21 horas. Vou beijar, vou dançar, até me cansar. O espetáculo Beia Portuguesa é na Sala Multicion, em Saint-Jean-le-Blanc, com o grupo 25 de Abril, e pela primeira vez em Orléans, Toy, numa organização Van Melody Production. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. Numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-6201-7687. O

Então, e vimos de ouvir Irene Costa, Ainda Te Me Amas. Então, vamos começar e continuamos com a nossa emissão, o fim de semana à porta. E espero que vocês estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arco-Íris 96.2. E então vou passar aqui a Ana Moura Andorinhas. Vê-se poucas, porque ainda estamos no inverno, não é? Mas vamos à música. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas, a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão. Vimos de ouvir Ana Moura, as Andorinhas. Então vamos continuar com a nossa emissão e vai ser então o José Amaro com o Mix. O Mix na sola da bota, mexe, mexe, que é bom, vai sobrar mulher e morena, ai, ai, ai. Então vamos escutar esta bonita música. É na palma da mão, é na sola. Yeah. Chega primeiro, há loiras e há mulatas, mais que areia da praia. Hoje o sol saiu daqui rodado no rabo de saia. Chegou a hora e o bairro vai começar. Pode chegar, pode chegar. Por um que vejo vai ser o que a gente quer. O local com todos os homens vão sobrar mulheres. Chegou a hora e o bairro vai começar. Pode chegar, pode chegar. Por não sei quem, morena, e aí pra dizer que eu te amo. canções. Está todo mundo envolvido na folia, e o som que contagia Zé Mar e suas canções. Alô, galera, bate a mão e vai de pé, e vai de pé, e vai de pé. Alô, galera, bate a mão e vai de pé, e vai de pé, e vai de pé. Alô, galera, bate a mão e vai de pé. Ora, e continuamos então com Ana Portugal, larilolé, larilolai. Encontrei o teu olhar, piscaste o olho e fiquei enfeitiçada.

Cada que é um te ajustem. Então, vamos à música. Uma ótima manhã para vocês aí desse lado que estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vocês estão com Lourenço, uma emissão fim de semana à porta. Mostram todo o seu carinho e com um beijinho

de ti. Foi o que disseste nas últimas horas. Tens uma dádiva em ti e é tens que o meu tempo acabe. Tu sabes que eu estarei sempre aqui. Agora que não estás aqui, só Deus sabe a saudade de ti. O que sinto cá dentro, converso contigo, mas não te escuto. Fecho os olhos e ouço a tua voz. Preciso sentir que continuas a abraçar-me, que continuas em nós. É difícil aceitar a tua ausência e quando a sinto não consigo. Ora, 10 horas e 48 minutos, estamos quase a entrar na nossa última hora da emissão, o fim de semana à porta. Ora, então vimos de ouvir Andrea Portillo, Agora Que Não Estás. E vamos continuar com a nossa música e desta vez vai ser Rick René, Ao Lado de Deus. Então vamos escutar esta bonita música. Continuar, ninguém pode me ver mais. Bonita música. Então continuamos com as nossas canções e desta vez vai ser As Mineirinhas, Eu Duvido. Uma bonita música também. Então As Mineirinhas, Eu Duvido, e continuamos com Banda Funfune. Agora regressas e depois desta música vamos passar uma página de pub. Saber

arco-íris também. Ele, como está um bocadinho mal de saúde, agora não tem podendo ver e não sei quando é que virá. Ora, então vou passar aqui uma cançãozinha que ele pede para todos os doentinhos, para todas as pessoas que sofrem, para toda a sua família, não esquecendo dos animadores da Rádio Arco-Íris e também para essas pessoas que estão a sofrer na guerra e por todo o lado. Então vou passar aqui uma linda canção, espero que seja do agrado dele, que ele fique contente. Eu vou passar aqui uma canção que tem por título Walter Lopes, Amor de Mãe. Então vamos escutar. Amor de mãe, amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. As dificuldades que uma mãe tem a criar, mas ela nunca deixa na mesa nada faltar. Quando temos frio, a mãe nos dá seu calor. A Deus Nosso Senhor. Amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. Amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe. Mãe sofre calada para não preocupar, esconde a tristeza com sorrisos no olhar. Se ainda tens mãe, dá-lhe toda a atenção. Mãe é força, é coragem, é paixão. Amor de mãe, amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. Amor de mãe, é luz divina que nos guia o caminho. Amor de mãe, é dar a vida pela vida do seu filho. Ora, e continuamos então com as nossas dedicatórias, desta vez é da parte de António Lourenço, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, e não esquecendo o animador, e de minha parte, muito obrigado, e que tenha um ótimo dia, e muita coragem. E então também não esquecendo o Eduardo Teixeira, e todos os seus colegas que o conhecem. Então vamos passar aqui uma canção que tem por título Sidónio Silva, Dança Comigo Maria. Música. dança comigo. Dança comigo, faz-me delirar. Com esse jeito, ai, que me fascina. Dança comigo até a festa terminar. Com esse jeito, ai, que me fascina. Dança comigo até a festa terminar. Tu és marota, marota, marota. Tu és marota. Comigo até a festa terminar. Com esse jeito, ai, que me fascina. Dança comigo até a festa terminar. Tu és marota, marota, marota. Tu és marota no teu olhar. Tu és marota, marota, marota. Tu és marota nesse jeito de dançar. Comigo até a festa terminar. Com esse jeito, ai, que me fascina. Dança comigo até a festa terminar. Tu és marota, marota, marota. Tu és marota no teu olhar. Tu és marota, marota, marota. Tu és marota nesse jeito de dançar. Des étoiles plein la tête. Ora, e continuamos as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte da sua mãe, Maria Glória, e dos seus pais, António Pereira, do seu pai António Pereira também, e seus irmãos. E é para o Jorge Joaquim Pereira, que ela dedica uma canção dos parabéns, porque ele fez o seu aniversário ontem, e que lhe desejaram bons anos e tudo de bom, e de minha parte também que tenha muita saúde e muitos anos de vida. Então vamos escutar o Jorge Ferreira, parabéns, parabéns. Olha a virada, seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida. Que esta data se repita, muitos anos sem limite, e nunca seja esquecida. Mais um aninho se passou na tua vida, mais uma festa vem agora recordar. Que as coisas boas venham sempre sem medida, pela vida fora para um dia recordar. Que todo sonho seja uma realidade, e que esta data seja muito repetida, com alegria e muita felicidade, com parabéns por mais um ano de vida. Querida, e que esta folha virada seja sempre esquecida. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão, que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita muitos anos sem limite e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, esta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Ora, então vimos de ouvir Parabéns, Parabéns de Jorge Ferreira, que foi mandado da sua mãe, Maria Glória, e do seu pai e dos seus irmãos para Jorge Joaquim Pereira, que fez ontem o seu aniversário. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias. Esta dedicatória sou eu mesmo que a dedico, e então é para todos os caçadores daqui do Orleão, que um senhor ontem pediu-me para eu passar esta canção, que ele é caçador também, e então eu vou fazer a vontade a esse senhor, porque eu também caço, não é? E há muitos caçadores aqui, e para todos os meus colegas caçam comigo. Então vamos ouvir a canção Caçador. Ainda lhe cortei o rabo, mantei o lobo malvado, corri dele atrás. laisse-moi t'aimer toute une nuit. Ora, 11 horas e 29 minutos. Então, je vais parler en français. Ces chansons-là, que vous êtes en train d'écouter de radio, à Radio Arc-Iris 96.2, c'est pour tous les Français qui sont à l'écoute de Radio Arc-en-Ciel. Veux-tu le faire aussi, une hirondelle fait-moi dans un grand bal musette. On s'est revu dansant dans une galette. On a conclu que la vie était chouette de ce jour-là. Alors, ces chansons qu'on a eu temps d'écouter, c'est de la part de Madame Genevre, que c'est un petit souvenir pour son ami qui s'était notre Michel, qui faisait l'émission au dimanche après-midi. Tous les dimanches, il faisait d'accordéon. Et tu écoutais les musiques. Ce tango qui nous a plu, te souviens-tu? C'est ce jour-là qu'on s'est connu. Te souviens-tu? De ce tango de l'imprévu. C'est ce jour-là. Et l'amour nous a convaincu. Le souvenir de ton sourire et de ton rire. Et l'avenir qui nous remplit d'un grand désir. Te souviens-tu de ce tango de l'imprévu? Que dans tes bras je suis venu. <t'en> nous a plu. J'ai bien vu, c'est ce jour-là qu'on s'est connu. Souviens-tu de ce tempo de l'imprévu? C'est ce jour-là que l'amour nous a convaincu. Le souvenir de ton sourire et de ton rire et l'ami qui nous remplit d'un grand désir. Te souviens-tu de ce temps de l'imprévu? Ora, 11 horas e 37 minutos e estamos quase a chegar ao final da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então eu tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte da Sra. Rosa Maria para a família Pacheco e família Leal, e para todos. E também para o seu marido, que chama-se Reinaldo. E então, e para todos os animadores, para todo o auditório da rádio. E então também vou passar esta canção que vou passar a seguir depois, vou passá-la. E também para a Glória, que é a nossa animatriz, que faz todas as quartas-feiras a emissão das 14 às 16 horas. E então, e ela dedica esta canção também para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que estão a sofrer, sobretudo na guerra e por todo lado, e que Nossa Senhora meta a mão a isso tudo, a ver se isso acaba, e para toda a sua família. Então vamos ouvir o Marco Paulo, Nossa Senhora. Olhar, cura-me as feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo o ferido de espinhos me ajuda a passar. Mãe, querias do meu coração, e àqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, alivia o peso da cruz, interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida e do meu destino. Nossa Senhora, calma o meu coração. Grande é a procissão a pedir misericórdia ou perdão. A coitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuide do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão. Ora então, e vimos de ouvir o Marco Paulo, que foi pedido da parte da Glória e também da parte da Senhora Rosa Maria, e que desejo um ótimo dia. Então, e vamos continuar com a nossa dedicatória, desta vez é da parte da Fátima, da mãe de João Pierre, que pede uma canção para ele e que lhe deseja tudo de bom e as melhoras e que cure muito depressa, é o que ela lhe deseja. E um ótimo dia. E também diz ela que tenha um bom baile amanhã. Ora, e vamos passar então aqui uma canção que tem pelo título Roberto Leal, Carimbó Português. Ora, eu também desejo-lhe umas boas melhoras e tudo de bom e que venha depressa para a nossa companhia. Então, uma ótima sexta-feira. passar. Vem dançar o carimbó português, vem agora que vai começar. O baile da primavera é no sábado 12 de março às 21 horas. Vou beijar, vou dançar, vou até me cansar. O espetáculo Baile Portuguesa é na sala Multicion em Saint-Jean-le-Blanc com o grupo 25 de Abril e pela primeira vez em Orléans, Toy, numa organização Fan Melody Production. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor, e vai fazer amor. Numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-6201-7687. Baile da Primavera é na Sala Multicion em Saint-Jean-le-Blanc, sábado 12 de março de 2022. A sua presença é bem-vinda. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor, e vai fazer amor. Ora, então, e continuamos com a nossa dedicatória e desta vez é da parte de Margarida Valente, que é um ouvinte que nos ouve todas as terças-feiras e diz ela que gosta muito dessa emissão das manhãs românticas. E então sou eu mesmo que a faço e só lhe tenho de desejar um bom dia e muito obrigada e até terça-feira, então cá estaremos de novo. E também para o seu marido Adriano Rocha, que ela gosta muito do seu marido, é normal, e que deseja um ótimo dia, porque ele está a trabalhar e pensa que ele estará ouvindo. Então vamos ouvir a Carmen Silva Solidão, e é com muito e prazer gosto que eu passo esta canção. Então vamos ouvir esta canção, Adeus Solidão. Eu já sofri e até chorei sozinha, sem ninguém. Mas de repente apareceu o amor em mim, nasceu. Pois sei que o amor tomou conta do meu Ora, então vamos continuar com as nossas dedicatórias. Tem aqui mais uma dedicatória a fazer, que é da parte de Maria do Céu, para a família Fontes e para a Rosa Maria, não esquecendo Madame Pinheiro e a Júlia de Fleury de Zorré, e também para todos doentinhos do mundo, e não esquecendo o animador e todos os animadores da Rádio Arco-Íris. Então, da minha parte, o meu muito obrigado e que desejo um ótimo dia e tudo de bom. E então vou passar aqui uma canção que ela diz que gosta de ouvir muito, e é o Saúl, o Bacalhau Quer Alho. E então calha bem que hoje é sexta-feira da consoada, que a gente chama sexta-feira de cinzas, e então vamos ó, comer um bacalhauzinho. Opa! Pois é, o bacalhau quer alho, e hoje calha bem para sexta-feira santa, é para comer peixe. E então é assim, com esta canção que eu termino a minha manhã de sexta-feira, com as manhãs, com o fim de semana à porta. A manhã romântica não são hoje, são terça-feira, e espero que tivessem gostado da minha missão. E então eu só tenho de desejar uma ótima sexta-feira para todos, muita saúde a todos, cuidam bem de vocês, façam muito cuidado, e a partir de segunda-feira já se pode andar no ar livre sem máscara. E, portanto, protejam-se na mesma, façam cuidado, não estamos com muitas pessoas, e só tenho a dizer um bom fim de semana, bom apetite a todos, e tudo bom e muita saúde. E então, até terça-feira, e vou-vos deixar com a RTP Internacional. Era 10 horas da manhã, nos Açores. Perto de 1 milhão de ucranianos estão sem eletricidade, 230 mil não têm acesso a gás, números divulgados num dia de novos bombardeamentos na cidade de Kharkiv. Muitos produtores agrícolas estão com a corda na garganta, é o que afirma o presidente da Confederação de Agricultores de Portugal. Para segunda-feira está marcada uma reunião com o governo, a qual a CAP espera que saiam decisões rápidas para apoiar o setor. Chuva por vezes forte no Minho e Douro Litoral, Madeira, céu em geral nublado, Açores também com nuvens, chuva que no grupo central pode ser forte, passando aguaceiros lá mais para o final do dia. Notícias edição, Frederico Moreno. O exército russo terá provocado a destruição de 48 escolas só na cidade de Kharkiv, é o que adianta o presidente da Câmara. Kharkiv tem uma população de quase 1,5 milhão de habitantes e fica na zona leste do território ucraniano. Também nessa mesma região, na cidade de Izium, bombardeamentos russos destruíram hoje um hospital psiquiátrico. A denúncia é feita pelo governador da região de Kharkiv, que informa que 330 pessoas estavam no hospital no momento do ataque. O governador fala num ataque brutal contra civis. Repetem-se os apelos a uma investigação à prática de crimes de guerra por parte do exército russo. Foi o que defendeu, por exemplo, ontem a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que está de visita à Polónia. Precisamente nesse país fica sediada uma organização que recolhe testemunhos de ucranianos que fugiram do conflito. Foi também criado, Cláudia Guerra Rodrigues, um centro de documentação de alegados crimes russos na Ucrânia. Uma guerra que o diretor do Instituto Pelequiego, em Varsóvia, diz trazer memórias do passado. É o maior conflito desde o fim da Segunda Guerra Mundial e está a acontecer mesmo aqui nas fronteiras da Polónia. Por isso, sentimos-nos muito perto do que está a acontecer. Esta documentação é uma forma de mostrar ao mundo o que é a Rússia enquanto Estado. A Polónia sentiu na pele a crueldade durante muitos anos, durante a Guerra Fria e durante a Segunda Guerra, e sempre foi difícil de explicar isto. Wojciech Kozlowski fala dos objetivos que agora estão a ser traçados pelos investigadores. Para além de documentar e apurar os crimes que estão a ser praticados no conflito, o Instituto quer dar voz às vítimas. Vamos tentar que esta guerra não seja esquecida e, por isso, estamos a recolher testemunhas de pessoas, não daquelas que estiveram nas conversações entre os governos, mas aquelas que tiveram de escapar enquanto as casas estavam a ser destruídas. Estamos a falar com pessoas que viram crimes no terreno, viram civis a serem assassinados, pessoas que foram vítimas ou testemunharam violações. Na Polónia, os ucranianos têm sido recebidos de braços abertos numa solidariedade que Wojciech Kozlowski diz ter assumido dimensões impressionantes. Nós ainda não temos campos de refugiados. Mais de 1 milhão de pessoas foram como que absorvidas aqui na sociedade polaca. Já tínhamos a viver aqui antes da guerra 2 milhões de